Poema Avião de Papel. Sonhei um cantar bonito e harmonioso, por um momento simples e maravilhoso. Então lá fui eu, bem tímido, receoso, cantar uma música do gênio Rui Veloso. Não consigo exprimir o que senti, posso, porém, dizer que existi. Formidável foi o sentimento de sentir o que senti. Sonhei-te, expressei-me e me sorri. Saíste-me como nunca imaginava, muito além daquilo que sonhava. E agora que passou um tempo que te conheci, vivo o sentimento pelo qual sempre me iludi. Viste-me num momento em que ia-te imaginando, vestido de um sorriso interno, ia-te desenhando. Viste-me nesse momento e o teu coração aqueceu, revestiu-se da minha alma, de um amor puro, simples, despretensioso, tão lindo como a calma. Meu amor, ainda não sabia, mas esta música foi para ti. Cantei-a apaixonado, imaginando o momento em que te conheci. Muito obrigado.